Pode chamar o pessoal lá antes que vai começar. Chegar, não estou fazendo nada, vamos trocar uma ideia aqui. Não estou fazendo nada, vamos enganar um monte de gente aqui. Vamos enganar um monte de gente aqui. Vamos dizer que a gente sabe das coisas, que a gente é engraçado, que a gente é amigo. Cara, não tive tempo de me preparar hoje, Dedé. De novo, cara. Você que é amigo, né? Isso está se tornando constante no programa. Não me preparei para esse papo. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil neste fim de tarde chuvoso. Pelo menos em Porto Alegre está batendo água. Chegamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia. E da Milera, a moda está nas ruas. Fala, Porazinho! Oi, boa tarde, boa noite, amor. Tudo bem, boa noite. Boa noite, amor, pra quem é esse? Amor, boa noite, amor, pra toda a audiência, que é um amor. Atenção, pessoal, Maurício está saindo de férias e ficarei nesta incumbência. Meu Deus. Já vi tudo. Fala aí, Marcos Piangers. Tudo bem, tudo tranquilo, querido? KG também? Aí, beleza, tudo certo. Maurício Amaral. Tá frio, cara. Tá frio, né? Tá deu uma esfriadinha, é verdade. Mas tô bem, tô bem. Tá bem, tá bem. Era isso, quem é que vem mais? Tem alguém mais? O Pi. O Pi tá vindo. Pi? Não, hoje é sexta-feira, é folga do Pi. Mas o Pota não veio. Eles trocam, eles trocam. Ah, eles trocam. Troca de casais. Tá bom. A estrela móvel do Pretinho Básico nesta tarde de sexta-feira, início de fim de semana. Antes mesmo de anunciá-lo, eu cumprimento o Mr. P. Vem, vem, Mr. P. 9, 2, 3, dá! Fica radinho! Amigos. Aí, Davizinho, o galo cinza e vingador desse programa. Se o Maurício não me boicotasse tanto, eu viria mais vezes. É verdade. Eu vi um ingrato, eu falei pra ele que essa semana eu tinha sentido muito a falta dele. É, hein, nós pedimos. Mas a última vez tinha sido terça, foi é verdade. Nós pedimos muito para que tu venhas mais vezes, mas é o Maurício que tem este canetaço. Maurício é... Lembra da última vez, viu, Davi? Tem dias que existem combinações de camisetas, né? Hoje é um branco. Hoje é um branco. E antes fez um mesmo comentário. Uma da tarde. Essa mesma observação. É verdade. Preconceituoso. Mas acho importante essa análise às 6 da tarde. E isso significa o que, será? Nada. Significa que eu e tu temos uma visão de mundo parecida. E que nós quatro gostamos de camisa branca. É verdade. Isso é muito curioso. Sim. Queridos, a mentor à procura. Vamos fazer a rodada focar, de destaques. Vamos focar. Tamo lindo, tamo bem. Destaques. Que puxada, hein? Desencavam cada uma, cara. A rodada de destaques comentados do Clique RBS. Aumentou a procura por viagens internacionais para o feriadão da Páscoa. O bom momento da economia, principalmente com o dólar baixo, favoreceu a procura por pacotes internacionais. No Brasil, os destinos mais procurados no feriadão são Rio de Janeiro e cidades do Nordeste. Os pacotes para Serra Gaúcha também já têm grande procura. Neste ano, o feriadão da Páscoa terá 4 dias. E vamos emendar então o feriadão do dia 21 de abril. Que é 21, né? Emenda no então é quinta, sexta, sábado e domingo. É por isso que essa procura tá tão frenética. O Arthur, nosso estagiário aqui, tá procurando lugar pra ir e não tá encontrando. Ah, mas agora ele vai encontrar. Mas estagiário vai viajar? Pato velho. Tem um carro melhor que o meu, cara. Ah, bom, mas cara, aqui, mas isso não, é real. Isso aí não é. Todo feriado vai ser quase um carnaval. A minha mãe, que não tem carro, tem um carro melhor do teu. Vai ser quase um carnaval a Páscoa, né? Então tá muita gente brincando. Mendigo de Canoas tem um carro melhor que o teu. Velho. Eu estou ultimamente andando de carrinho de mão, mas um carrinho de mão equipado com um amortecedor e tudo mais. Como é teu nome? Não esqueça desse nome. Obrigado. Mendigo de Canoas. O movimento Massa Crítica planeja realizar o maior passeio ciclístico da história de Porto Alegre. É massa. Nesta sexta-feira, hoje. É hoje? Agora, daqui a pouco. Daqui a 40 minutos. Já tô indo na chuva. Mais do que isso. Às 18h45, os integrantes. Escolheram um dia bom com sol aqui. Com sol e calor. Não, principalmente é um dia pra pedalar hoje. Paciência, né? Se alguém precisa ter algum bom filho, paciência. Mas agora e atrás, principalmente. Agora com conhecimento da prefeitura, claro. Da IPTC. Não, mas todas as sextas, eles fazem uma sexta por mês. Toda última sexta do mês eles fazem esse passeio aí. Aí na de fevereiro foi fatídica. Foi a fatídica sexta-feira que o Neis foi lá e... Sim. Neis Lisboa. E hoje é a última sexta do mês. Não, mas agora. Hoje é a última sexta do mês. O que que eles queriam? Queriam fazer hoje a maior... O maior passeio ciclístico da Estussoque. Mas choveu. Não vai rolar, né, cara? Vai rolar. Você que queria ir, vai rolar. Mas não vai ser o maior da história. Deixa eu falar, peraí. Deixa eu falar. Talvez seja, cara. É um mês depois do acidente. Há uma mobilização em função desta data, né? Desta lembrança de 30 dias, deste marco do acidente. Então, amigo, os integrantes estimam mais de 1000 participantes no evento, mesmo com chuva. Acho bravo, hein? Para de dourar o troço dos caras, tá secando o passeio ciclista. Não, no caso isso. tá molhando. Ah, acho que uns 770, né? A largada vai ser no mesmo lugar, no Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa. Em seguida, as bicicletas com seus respectivos condutores devem seguir através da rua José do Patrocínio, onde os 17 ciclistas foram atropelados pelo bancário Ricardo Neis em fevereiro. Até pela chuva, as pessoas devem se mobilizar mais para mostrar mais importância ainda no envolvimento pela causa. Eu tenho um amigo que quer fazer o protesto. Ele e uns amigos estão comprando golfos pretos. Eles vão andar a 5 por hora em algumas vias da capital. Trancando as bicicletas. Imagina você dar coincidência e aparecer um cara com um golfe preto, do nada, de óculos. Parece que esses caras do golfe preto vão pegar Lime Silva. Eles vão bem devagarzinho pra atrapalhar a gente ficar fazendo piada com isso, cara. Não é legal. Obras do viaduto interrompem o trânsito na BR-470 em Blumenau amanhã. Vamos interromper amanhã, então, o trânsito na BR-470 em Blumenau em função de obras no viaduto. A pista no sentido BR-101 Rio do Sul ficará interditada das 8 às 18, na altura do quilômetro 48. 6 vigas, pesando 26 toneladas cada. Exatamente. É seguro. E com 26 metros e meio de comprimento, vão trancar o trânsito para mais uma etapa do viaduto da Via Expressa ser concluída. Mas tudo seguro, gente. Pode ficar tranquilo que não vai cair na cabeça de ninguém. 26 toneladas cada viga. É tonelada. Nós estamos com mais de 15 homens. É 26 toneladas. Essa 26 toneladas aí. Mais de 15 pessoas. Olha aí, isso é importante. É uma informação importante. Uma tonelada por pessoa. É uma tonelada e pouco. E no final de semana teremos tempo instável em Santa Catarina. Temos previsão de chuva a partir da tarde de sábado. No domingo, as condições chuvosas predominam no início da manhã e à noite. Os termômetros ficam marcando por volta de 30 graus no oeste, na Grande Floripa, no Vale do Itajaí. E no sul, a máxima chega em 28. Na Serra, a máxima não passa dos 24. E no Rio Grande do Sul, mais ou menos a mesma coisa, só que com um pouquinho de antecedência, né? Tudo que vai acontecer aqui, tá acontecendo lá no sábado, já tá acontecendo aqui agora. Então é isso aí, o tempo vai ser assim no final de semana, meio nublado, meio que chove, meio que para. Meio friozinho. E a temperatura não passa dos 28. Na Serra, 24. Não passa dele. Não passa de 24. Na Serra é muito difícil. Mínima e máxima, né? São Joaquim é a cidade mais gaúcha que eu conheci. É mesmo. É impressionante. Todo mundo anda pilchado e fala tchau. Mas é em Santa Catarina. Lages, uma vez o cara chegou cansado em Lages. Pra cá de Lages ou em Lages? Não, Lages. O cara chegou na rodoviária e disse, me dá uma passagem pra capital. Eu tô no ônibus, eu acordei em Porto Alegre. Santa Catarina, na verdade, acaba na Serra do Rio do Rastro ali. Tudo que é pra baixo da Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina ali. Itajaí, Joinville, Criciúma, Blumenau, Floripa, é tudo Santa Catarina. subiu a serra, é Rio Grande do Sul. Que coisa, uma vez eu aluguei uma casa de um senhor na Barrinha, né, em Santa Catarina, que o tiozinho, eu falava pro senhor, pô, mas o senhor não tem sotaque nenhum de, daqui de Santa Catarina. Vai que eu sou de Lages, eu sou lajano, eu sou manezinho. Brabo. Ô meu, antes da gente dar a girada aqui, eu tento, você sabe, prolongar ao máximo esse pré-flat do dia aqui. Eu quero, vocês sabem que eu sou aqui no programa o cara que mais gosta, talvez eu e o Everton. De homem. De carro, né? Eu e o Mr. P talvez sejamos os caras que mais gostam de carro aqui. E homem. E eu tô sempre envolvido com esse produto aqui na rádio, né? Tem os grandes amigos, donos de concessionárias aí e tal. Quero dar um toque pra galera que tava esperando a hora certa pra comprar um Volkswagen novo. A Metrovel tá fazendo a maior ação de vendas do estado. Bônus imbatível, taxa imbatível, negociação imbatível. Vale dar uma conferida. Passa na Metrovel, que tem em Canoas, em Camaquã ou Porto Alegre. Porto Alegre tem na Padre Cacique, bem na frente do Beira-Rio, e também na Assis Brasil. E confere a maior ação de vendas do estado da Metrovel. Só na Metrovel, só até domingo. Na Metrovel é simples sair de carro novo. E não esqueça, transporte crianças com segurança, use a cadeirinha. Golf é da Volkswagen, vende na Metrovel. Amarok é da Volkswagen, vende na Metrovel. Picape demais. Golf preto, tu consegue achar um. Ô, Magnata, não, fala lá com o William da Metrovel, se tu quer trocar agora, teu carro. Eu trocaria teu carro. Nada, cara. Não, não sabe quanto vale meu carro. O meu carro não é trocar agora mais. Eu vou ter que comprar outro. Tu doa. Agora eu dou um. Cara, na boa, que ano é teu carro? De boa, quanto? 2005. 2005, tu consegue pegar uns 15 pila pelo teu carro? Não consigo. Pega sim. Ah, vai só pegar se o William for fazer caridade. Cara, a indústria de aço paga R$250. Isso que tu é o Fianjas do carro reciclado. Pega chega lá de seu Fianjas do Pretinho, de repente o carro vai fazer uma barbada. Troca por latinha. Logo chega lá uma vez e fala, ô meu, eu sou o Feta do Pretinho, queria comprar. Aham, vai. Mas senta lá, Feta. A fim da fila. Vamos nós aqui fazer então, KG! Pratos do dia! Pratos do dia no Pretinho Básico com KG. Fecha o canal da Líbia, hein? Abre o canal. Som da Líbia. 6:08, Anne Hathaway. Anne Hathaway. Muito bom, Cachê. Curte piscina de hotel no Rio de Janeiro. Na verdade, cura ressaca em piscina de hotel. 6:08. Tomou, né, cara? Todas, fez uma vergonheira. A Anne Hathaway. Esses congêneres paparazzi. Sim, é. Anne Hathaway. Sim, é. É uma atriz, é uma moreninha. O Diabo Veste Prada. É, o Diabo Veste Prada. É, sabe aquela... Protagonista. Tem uns olhão, apresentou o Oscar esse ano. Uma moreninha feinha, assim, meio feinha. Ela é feia, Cachê. É legal, meio feinha. Uma gata. Bem feinha sou eu, cara. Filme novo com ela chama Amor e Outras Drogas. É bem bom. 8:25, o Mr. P come uma taça de café e um pão de manteiga por menos de R$2. Horas? Às 8:25. Ô, mano, no dia de folga tu acordou cedo, Pi? No intervalo. Aproveitei ali, né? É que ele aproveita o dia de folga pra economizar. Às 8:25, porque eu tô dois folga reais. No, tô de folga no pretinho. Tá de folga no pretinho. Não faço. E às 8:25 tem o break, tem o intervalo aqui. Que na volta tem o som da velha. Nesse intervalo eu desço aqui, saio do boteco. E aqui embaixo tem uma taça de café com leite, com pão e manteiga. Quanto é que é? 1,80? Hoje foi 1,85. Comprou um chicazinho, centavos suplex. Ah, não, beleza. Aí fechei. Ele sabe que muitas vezes ele olha o relógio, 8:30, tô com uma fome, mas eu já vou embora, né? Vou comer em casa. 10:21, Pedro Nashlin vai à cafeteria no Rio. É o Pedro Nashlin, filho da Lucélia Santos. Ah, esse é o legítimo filho. 12:30, isso. É legítimo, filho da Lucélia Santos. Parece que foi gerado naquele filme bonitinho, mas vai, continuando, KG. Maravilhoso, esse talvez seja o grande ator da sua geração. Certa feita, tem uma frase dele na Veja, maravilhosa. Hoje descobri que a Globo precisa mais de mim do que eu da Globo. Oh! frase dele, Pedro Nascimento. Mas vem cá, e com a mãe dele, tu nunca teve nenhuma relação, Neila? Tivemos uma relação profissional. Profissional. Viajamos no Brasil todo junto com uma peça chamada... O Troféu de Prata. Lucélia de Santos não tem nada. Ah, não, mas o... Ah, de Santos não tem nada. Conheço muito bem, tanto quanto Neila. Você por fora, Wilker. Eu gostaria de manter algumas intimidades entre eu, Neila e o diretor do Banco Itaú. José Wilker dirigiu uma peça nossa nos anos 80, maravilhosa, chamada Bônus e Ônus. Bônus e Ônus, eu lembro. Continuando, KG. Não, aliás, é ônus e bônus. Exatamente. No caso, anos e bônus. Que isso? Corrigiu o troço. Porque a Neila disse, pô. Não, perguntei. Ô Neila. Pedófilo. Pedicure. Podólogo. Hemofílico. Para, meu. Peidorreiro. Quanto mais tu fica em silêncio, mais eles falam. Como você fala de rir? Tu é um terrorista, KG, agora eu vi. 12h38, outro da Jesse Eisenberg, de a rede social. Salta de asa delta no Rio. Ah, que legal. Ele é o cara. KG, os filmes continuam a ser feitos hoje em dia. Há filmes lançados há um mês atrás. Ele é o ator que concorreu ao Oscar no filme que foi frisou ano passado. Claro, chamado Rede Social. Tá topo da onda. Cara. Esse é mesmo, cara aí conheço, é a voz principal do filme Real. Que é a animação que eles estão gringando. Ah, tá, entendi. E na animação o passarinho não sabe voar e voa de asa delta. E aí ele fez a mesma coisa que o personagem dele na animação. É Cristo da onda, mano. Tá aí o Pianja, cara. Fica me detonando aqui na frente dos colegas. Teve esse tema aí. 14-2, Adriane Galisteu curte tarde no Leblon. Legal, Adriane Galisteu que disse que posaria nua novamente. Só uma notícia. 15-4, Schwarzenegger compra 58 mil reais em joias em Manaus. Caramba, cara. Nem sabia que ele tava aqui no Brasil. Isso, né? É, mas ele gostou das joias ecológicas. Aqui tá mais barato. É uma barbada. Schwarzenegger falou... R$ 1.000 em joias é uma barbada. Schwarzenegger também falou que vai invadir a Líbia sozinho. Ele continua sendo governador da Califórnia. Não. 17:57, Nívia Stelman vai ao teatro no Rio de Janeiro. Opa. Maravilhosa. Nívia Stelman talvez seja a grande atriz da sua geração. Grande bumbum dourado, né? E agora, questão de... Ela foi ao teatro. 16, Neila. 16 minutinhos atrás. 6:04. 16, não mais. Que isso, Peter? 16, meu. 16:04. Estava começando o programa aqui agora. Adriane Galisteu de novo faz teste do bafômetro no Rio. Passou a tarde inteira na academia. Deu a baforada e parece que... Será que deu? Não passou? Não tem o resultado. Ainda não, porque tá saindo. O resultado tá saindo, é às 16. Demora 20 minutos o resultado. Daqui a pouquinho, 6:24. A gente fala. Era assim, isso, Cadezinho. Graças a Deus. 6:20, Pretinho Básico, Mr. P. Galera do PB, ajudem a divulgar, por favor, isto é uma causa. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização pelo Autismo, decretado pela ONU. Estima-se haver cerca de 2 milhões de pessoas portadoras de autismo no Brasil. Eles ficam muito na dele, e né, 70 milhões no mundo. Porto Alegre, Canoas e Montenegro estão entre as cidades do Brasil e do mundo que realizarão ações pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu tenho um amigo que o filho dele é autista, ele deu azar que não, o filho não é bom de baralho. No Brasil, vários pontos turísticos de expressão e ainda prédios públicos serão iluminados de azul, cor que simboliza o autismo. Em Porto Alegre será iluminado o gasômetro com a cor azul. Em Canoas, a Praça do Avião, ponto central da cidade, será iluminada da cor azul. A programação alusiva ao evento do Dia Mundial de Conscientização pelo Autismo, promovida pela ONG Autismo e Vida em Porto Alegre, é a seguinte. Aí tem aqui a... Bom, dá para falar rapidinho, dois já veio. Brinque da Redenção, das 10 às 13, distribuição de panfletos sobre a síndrome com o objetivo de conscientização da sociedade. Boa. Usina do gasômetro, das 16 às 18, tudo isso em Porto Alegre, claro. Também panfletos e tal. Dia 3 de abril, Brinque da Redenção, das 10 às 12, com a mesma ação, com distribuição de panfletos. Usina do gasômetro, das 16 às 18, da mesma forma. Apresentação também do grupo de canto dos veteranos e do coral jovem da Sugipa. Portanto, as ações vão acontecer no dia... Nos dias 2 e 3, no outro final de semana, isso. A causa autista é urgente. Qualquer dúvida, contatos. Abraço fraterno, Marcelo Lima, que é membro do Movimento Autismo e Vida. E vale a pena a gente divulgar o blog autismoevida.blogspot.com, no Twitter, @autismo_e_vida. Boa, okay. Boa, valeu. Bem. E tem o um filme maravilhoso aquele, né? Com o Dustin Hoffman e o Filho Meu Mundo também. Antes do Rain Man, tem o Meu Filho Meu Mundo, lá dos anos 80, que é muito triste e vale a pena ver, cara. Porque é uma lição de vida, filho. Tem livro também, o Nick Hornby tem um livro que chama Frenesi Polissilábico, que ele dá dica de um livro escrito, não sei se tem tradução para português, para uma mãe de 3 filhos, 2 autistas. E aí tem os trechos do livro, assim, é muito interessante, assim, e também o texto trata com bom humor, né? Uhum. Enfim, é uma relação de pai e filho, é a vida, né? Mas é muito interessante e complicado, assim, a vida dos pais que têm filhos autistas. O Rain Man, ele, de alguma forma, ele também sabe lidar muito bem com essa situação. Com a questão. Filme. Sim, ele é bem legal o andamento. O filme é sensacional. Mas ele marcou na cabeça, acho, de todo mundo que o autista tem algum tipo de talento escondido. Exatamente. E aí todo mundo espera que um autista, enfim, ganhe milhões num pôquer, assim, jogando em Las Vegas. Sim. E a realidade era essa característica do Dustin Hoffman. Mas era uma característica daquele. Normalmente eles têm mesmo. Aquele caso, exato. Não, normalmente eles têm mesmo. Assim, por exemplo, em matemática, os caras são. É, são meio geniais, né? Em alguma parte, assim, alguma área de conhecimento, assim, eles têm uma. Mas todo gênio, ele não é muito normal, né? O cara que é genial, ele é recluso, ele vive num universo próprio. Tem outro filme que é realmente brilhante também. É, isso aí, o cara é meio louco, assim. Mas ganhou o Nobel de esquizofrenia. Quem é genial tem alguma. Claro. Pianjas, né? Pianjas tem. Vivo no meu mundo. A gente sabe. Ô, meu, a Antártica Sub-Zero, todo mundo aqui já experimentou, né? A cerveja com processo de fabricação totalmente inovador, duplamente filtrado e a menos de 2 graus. A Antártica Sub-Zero é muito refrescante, muito gostosa, por isso muito boa de beber. Nós aqui do Pretinho já experimentamos e achamos sensacional. Você encontra a Antártica Sub-Zero nos principais supermercados da cidade, nos seus bares preferidos. Antártica Sub-Zero, duplamente filtrada, duplamente refrescante. Se for dirigir, não beba. Eu sou um cara muito preconceituoso, Davi Coimbra. Ah, é? Daqueles que têm sorte, quando eu sou supersticioso, eu acabo conseguindo... Preconceituoso ou supersticioso? Supersticioso. Te decide. Tu sabe a diferença entre uma coisa e outra. Vai de novo. Por exemplo, a superstição do dia 5. Eu nasci no dia 5 de maio, às 5 da manhã, no meu aniversário de 55 anos. Eu fui na loteria, apostei no número 55.555 e ganhei 5 milhões. Tá brincando? De reais. Oh. Aí peguei esses 5 milhões, apostei no cavalo número 5, no quinto páreo. Tá putz, brincando. E aí, quanto tempo tu ganhou? O cara chegou em 5º cavalo. Perdi tudo. Vai, Davi. Vou eu. Vou lá, o Davi. Não. Vai, Davi. Eu... Só porque eu te desmascarei. Só apenas diz aqui a Nanda. Opa! Nanda. Ela se assina Nanda. Sou apenas mais uma em 1 milhão de ouvintes que fazem do Pretinho Básico na hora de Audiência do Sul. Ela puxou o saco e disse que o Maurício era lindo, por isso que o e-mail dela está sendo lido. Essa é a primeira vez que escrevo para vocês, talvez por ter quase certeza que esse e-mail não será lido, apesar de chamar o Maurício Amaral de lindo. Me chamo Fernanda, tenho 23 anos, trabalho como recepcionista em uma clínica em Porto Alegre. Moro em Cachoeirinha. Ah. E pasmem, apesar de eu ter uma conta de e-mail no BOL, e faz muito tempo, mais de 1 ano e meio com certeza, sou linda e gostosa. E humilde, né? Humilde. Linda, gostosa e humilde. Aí ela se descreve. Loira, 1,70m de altura, 60kg, tá escrito aqui. Tá bom. Olhos tá bom. Castanhos esverdeados e a de Spotter. Fotos em anexo. E aí, Maurício, 0 a 10? 6,3. Cara, nem toda loira de olho esverdeado é linda. É verdade. 1,70m de esverdeado. Tá, mas ela 60 acha. Quilos. Ela acha. É, ela acha. Só pra gente ter um parâmetro, Davi, Maurício. Pois não. Que nota tu daria pra mim? Pra ti? Cara, 6,3. 6,3. Acabou com a minha. Ah, ela diz assim, porque ela tá protestando, porque no dia 15 de 3, disseram que mulher gostosa não faz dinheiro bom. E ela diz, não, mas isso aí faz tempo, dia 15? Não, dia de lá 15. Pra cá mudou. E ela garante que é bonita, ela é linda. 6,3. Manda um... Povo, dona Gabriel. Pro ex-amado dela, o Gabriel. E um... O Gabriel. Porque ela é tricolor de Porto Alegre. Beleza, Davizinho. Beleza. Mas tu agora, eu disse que teve fotos comportadas. É fotos comportadas, Maurício? Pode mandar. Sim, sim. Vou mandar aí. Sim. Pode ser não comportada também, viu? E aí ela mandou fora@atlantida.com.br. Ela mandou foto, tudo, porque ela se desgostou do que fizeram. Sim, se desgostou. É que a gente falou que quem tem bol é feia. Ela provar que essa teoria é verdade. Ela se desgostou e precisou dizer que é gostosa. Ela tá querendo provou a teoria. Só pra afirmar. Que preocupação, né, Pi? Pois é, isso que eu tô aqui realmente atônito. Posso contar uma piada, velha? Piada velha do Porão! Apoio! Naturete! Você passa na boca pra fazer bonito! Opa! Essa piada aqui vai pra Clair, Marco Antônio, Fabiano, Jussara, Bárbara, pessoal da Urgetral, a parte do SUS, que eu mandei abraço a uma pro pessoal da Urgetral, mas chegou mais abraço. Deixa eu mandar aqui um abraço e um beijo pras meninas da fisioterapia da PUC que fazem fisioterapia na minha avó. Olha aí! Também tô mandando um beijo aqui. Fazem fisioterapia na minha vozinha, cara. Que horas nós? Mas você tá com problema de voz? Oi? Tá com problema de voz? Não, na minha avó. Ah, tá. Também vai pro GG. Também é de parte amanhã, né? DJ Porã e tal, aquela coisa. Que horas? Ah, da meia-noite e meia, às duas da manhã, DJ Fest. Aqui vai poder. DJ Fest. Isso é amanhã, né, Porã? Isso é amanhã. Que roupa tu vai? Eu não sei. Mas me liga. Tá, tá bom. Tu decidir. Eu não. Mas tu não vai legal junto comigo, cara. Não, mas é só pra eu saber que roupa tu vai. Não, eu vou de branco, né? Festa da medicina. Uma jornalista da CNN ouviu falar de um judeu muito velhinho que ia todo dia ao Muro das Lamentações para rezar. Duas vezes por dia. Bonito. E lá ficava por muito tempo. Aí a jornalista decidiu verificar, foi para o muro, lá estava ele, andando em direção ao local sagrado. Observou-o rezando por uns 45 minutos. Quando ele resolveu sair vagarosamente apoiado em sua bengala, a jornalista aproximou-se para a entrevista. Oh, desculpe-me, senhor. Sou Rebecca Smith, da CNN. Qual o seu nome? Meu nome é Maurice Feldman. Senhor, há quanto tempo o senhor vem ao muro orar? Deve fazer uns 60 anos que vem ao muro orar. 60 anos? Isso é incrível! O que o senhor pede? Eu peço que as cristãs e as judeus e muçulmanas vivam em paz. Peço que todas as guerras e ódio terminem. Peço que os crianças cresçam em segurança e se tornem adultos responsáveis. Peço por amor entre os homens. Eu me sinto como se estivesse falando com uma parede. Ele tá lá no Muro das Lamentações. Há uma crítica geopolítica da piada. Crítica social. A anedota toca em alguns pontos cruciais na nova conjuntura social. Faz análise do que eu vou falar agora, olha aqui, ó. É, o dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo Bilac. Grande Olavo poeta, Bilac. Grande, nome de rua. Abordou-o na rua uma vez, não na Olavo Bilac, porque ainda não existia, né? Se o Olavo Bilac ainda era vivo, a rua não existia. Uma rua pra ter abordado ele na rua Pedro Álvares Cabral. Isso. Mas já tinha os estabelecimentos que ficam na Vila, que hoje existem. Naquela época já existia. Sem dúvida. Tem ali na esquina o Espina, né? O Espina, onde come-se muito bem. Do Chico, né? Do Chico Espina. Não era do Chico Espina. Se come muito bem ali em toda a via, né? Muito bem se come ali na cantina do Espina. Grande abraço pra família Espina, que ouve o Pretinho, pessoal do Copacabana também. Muito obrigado pela audiência. Pessoal do Pepo, do Pupi Badio, todos os restaurantes italianos de Porto. Agora. Olha, então, aí. Fim de semana garantiu agora. Não, Porazinho, não faz assim. Não faz assim, até porque estou evitando os carboidratos. Eu sei que não, querido, é nóis. O dono de um pequeno comércio, amigo do grande Olavo Bilac, abordou-o na rua dizendo: "Ó, senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor tão bem conhece. O senhor poderia, por acaso, redigir o anúncio para o jornal?" Aí o Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: "Vende-se a encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda." Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. "Nem pensei mais nisso", disse o cara. "Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que eu tinha." Oh, que beleza, né, cara? Que beleza. Perceba o que você tem. É. Não ache que a grama do vizinho é sempre mais bem cortada e mais verde que a sua. A minha é mais verde. Tipo, nem repare na grama do vizinho, não interessa. Descreve minha mulher aí, Olavo. É, né? Me ajuda no casamento. Escreva minha mulher. Mandou pra gente. Meu chefe, a Eliette Ferrari. Obrigado, Eliette Ferrari. Classificados. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas aqui da nossa audiência. Aqui está ela, uma delas pelo menos. Sou de Joinville e tô querendo vender meu Ford Focus 2007. Ano 2006, modelo 2006. 1.6 a gasolina, preto, carro completo, de único dono. O carro tá lindão, rodas 17 da marca Escorro. Ah, Escorro. E dá até pena de vender, mas preciso vender porque minha família aumentou e não cabe mais as tranqueiras da minha princesinha no porta-mala. E olha que ela só tem 8 meses. Imagina quando vier o segundo, amigo. Tu vai parar na Amarok. Tô pedindo 28.500 nele e aceito trocar por um carro maior desde que seja acima de 2005. Mas isso aí, rapaziada. Obrigado pela força. Interessados podem mandar o e-mail para o marcelo.jlle, né, abreviatura de Joinville, JL, corruptela, jlle@gmail.com. Certo? Mais um, quero anunciar meu carro, mano. Chevrolet Vectra GLS 95, azul perolizado completo. GLS? 140 mil quilômetros, sempre com peças compradas nas concessionárias, tenho todas as notas de manutenções, sou o terceiro dono, Step nunca rodou. Carro todo original, um carro de senhor. Tem chave reserva e IPVA pago, é só botar gasolina e andar. Tô pedindo R$13.500. É, tá pra mim. Preciso vender porque tô sem ter onde deixar e não aceito o carro na troca. Então vamos fazer o seguinte, pega o carro do Piangers. Boa! Né? Aí, ó. Boa. Entrega o Vectra falou pro Piangers. Que não aceita carro agora, mas dá alguma coisa que não seja carro. Exato, tem o troço que tu manda pra ele. Não, tá. Vendo Vectra 95 @gmail.com. Nós vamos começar aqui no Pretinho duas campanhas. A primeira é para que o Piangers troque de carro e a segunda é para que o Maurício Amaral troque de telefone. Boa! Né? O que tu acha, Amaral? A campanha consumida. Tá começada. Agora que tu vai pra Serra aí nas suas férias, quem sabe tu não traz ali da Serra Quem sabe? Né? Ô, não. Ô, Amaral, daí, querido? Ô, Romero, me erra, Romero. Como é que tá, querido? Mielo, então, quer dizer que tu vai sair de férias? Boa, cara! Ai, ai, ai, ai, daí indo pra Serra, tá indo pra Serra. Vai pra onde? Vou pra Serra. Pra Serra mesmo, Bento. Depois Bento, Caxias, Gramado, Canela. Vai com quem? Com a minha namorada. Com a tua namorada? Claro. Almir! Tu tens namorada? Almir! Há muito tempo, eu sabia, querido. Olha, Almir, olha pra mim. Tu nunca disse nada aqui pra nós. Escondi o jogo. escondi o jogo. É que tu não sai com a gente com a mesma frequência que a gente sai, né, Arthur? Somos os únicos solteiros, eu e o Potter. É, tu e o Potter. Dizia há muito tempo, né? Muito tempo atrás. Né? O Dudu também, né? Mas o Almirzinho. Vamos. Are you angry with me? Não é angry, é não, angry. Não, eu comia antes ali, mas tô com fome. Almir, o que tu quer vender, filho? É, gente, eu andando assim na minha férias, né? Eu tirei férias também, que nem o Maurício foi pra serra. Fui pra serra, daí choveu. Começou a chover, eu percebi para-brisa. Coisa ruim para-brisa. É, mas é necessário, né? Não, é necessário. É melhor não ter para-brisa. O problema é quando chove, o limpador de para-brisa fica. Barulhinho. Aí, não sei se vocês concordam comigo, sempre fica. Ó, nunca tem um tempo ideal. É sempre é verdade. Tempo, sempre vai verdade. Muito devagar, daí ou começa a chover. Não, não, os carros rápido. Mais novos já tem ali o. É, o do Piaget um temporizador ter, exemplo, mais né, preciso, mas... 10 segundos, 3 segundos. Clima é uma. Não, não, o teu modelo é o teu, né? Teu modelo teu, né? Não tem. Exatamente. Do Piaget. Do Piaget. Ah, é. Eu tenho Piaget. Tem ou não tem? Não, não tem. Que carro tu tem, Almir? Eu não tenho carro. Não tem carro. Não tem carro, exatamente. Todos os carros os que eu tinha... Firma, todos da firma. Deu perda total, todos os carros. Todos os carros. Porque me parece que já descobriram que aquele esconderijo de botar a chave em cima da roda... Boa, é velho, à esquerda, meu. Os ladrões já descobriram. Sempre leva meu carro. Já descobriram. Isso, daí como não tem seguro... Bom, gente... Não tem seguro? Não tem seguro. Fala com o pessoal da HDI lá, rapaz. Vou falar com eles. Claro. Com certeza. Imagina o seguro do carro do amigo, quanto custa? Não seguram o carro do amigo. Gente, acho que já falei demais. Não vai vender nada. Desistiu. Não vai vender nada. É um limpador de para-brisa manual. Manual. Porque daí tu faz o tempo certo. Claro, então, amigo. Então tu dirige com a sabe direita. Sabe que os primeiros jeeps, lá na primeira manual, guerra... Né? Eram manuais. Manual. Um soldado que ia ali deitadinho. Verdade, então agora vem com o frentista junto. Não, é você mesmo, motorista. Tá dirigindo com a mão direita, abre o vidro e com a mão esquerda usa. E se tocar o celular, homem, vai atender como? Aí aqui, ó. É só no, no ombro? No ombrozinho. Mas não é melhor tu botar uma alavanca pra dentro do para-brisa pro cara não precisar abrir o vidro? Vai dobrar o valor do carro. Sai muito caro. É mesmo? Muito caro. Até muito, Vigarinho. A tecnologia hoje em dia de fazer um negócio. De ser um botãozinho, o cara fica ali. É uma vareta só, né, Almir? Dobra o valor do carro, fica pior que botar. Inviável, fica inviável. Inviável. Pior que botar turbina no avião, no carro, pra virar um avião. Tá bom. É mais barato. Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho. Muito obrigado pela sua audiência. Mas a trilha tá fora do ar. Olha quem tá atrás de ti ali, ó. Sai, Almir. Ô, Almir. Sai, Almir. Tá de novo aí no teu cangote? Agora deu. De novo aí no teu cangote, cara? Chega pro lado ali. Tens algum problema? Sai, Almir. Tô trabalhando na técnica. Que bafo, Almir. Vai, Almir. Porra, que bafo. Esse é aquele botão que tu não pode tocar, Almir. Tá bom. Almir. Entendi. Não, me serve. Agora eu entendi. Agora, é porque tu fala, eu penso assim, mas agora não deve estar funcionando esse botão que desliga tudo. Eu vou lá perto, né? Mas... Agora tá tudo desligado, então a gente pode falar o que a gente quiser agora, então. Estamos fora do ar. Dá pra contar aquela história? Dá pra contar. A mulher cabeluda lá. Estamos fora do ar. Agora voltou. A da Camila Gulosa. Então deixa depois. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântica. 13 minutos para 7. Muito obrigado pela sua paciência para conosco. E estamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera, a moda está nas ruas. Fala, doutor Alceu. Exatamente. Ô, doutor Alceu. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Pedro Gaúchão começa sábado, doutor Pepe. Ah, é? 4 da tarde tem o Inter com o Tom Wins no Beira Rio. O Caquias vai vir jogar com São José de Porto Alegre, em Porto Alegre. Os dois vão torcer as pernas lá, né, doutor Caquias? Grama sintética, né? Aquele gramado é branco, pois é. Graminha HD pra eles. No domingo tem que acordar cedo. no Dr. Pepper. Pra quê? Pra ver o Galpão Crioulo? 10 da manhã tem Brasil e Escócia. Ah, 10 da manhã, 5 da manhã. Cedo é 5 da manhã, doutor. Não, não é domingo, 10 é cedo. Né, não, 10... O Damião vai estar lá, Dr. Pepper. Vai é titular. Lá. Titular, é verdade. Ah, é? É. Exatamente. Legal, né? O Neymar se machucou, né? E se ele fizer 3 gols, ele aparece no Fantástico? Mais ainda. Talvez, parece. Óbvio, né? Cara? Mas pede música. Daí vai pedir, imagina se não. Se a reportagem da Globo tiver lá, vai. Né? Bela lembrança, porque domingo eu posso torcer pro Damião fazer gol, cara. É verdade, Pia. É. Ele vai pedir AC/DC, é isso? É. Pedir AC/DC pro pessoal da Atlântida. Pô, que bonito, Pia, porque eu conheço gremistas que não torceriam pro Damião fazer gol, mesmo estando o Damião representando somente assim a seleção brasileira. Não olha pra mim, não, não olha fala pra assim mim do KG. Cara. Mas eu nem falei de ti, cara. Tu tá te lançando. Eu tô me tratando. Mas o Pi não torceria pelo Neymar também. Ele tá torcendo pelo Damião porque tem essa ligação mais próxima. Todo bom gremista deveria torcer pro Damião fazer um monte de gol no domingo pra ele ir embora de uma vez, entendeu? É só o Damião fazer uns 3, 4 lá. Por este motivo, fiquei triste com o convite pro Damião na seleção, mas ao mesmo tempo torço por ele, pela pessoa, Fernando Damião. E também Leandro, mesmo motivo. Grande Fernando Damião. Eu sou amigo dele. Sabe que, e ainda, esses tempos eu comentei aqui que era pra escolher entre Leandro ou Damião, porque não dava Leandro Damião, e comentando com ele aqui, eu falei que ele assim que ele chegou segunda-feira pra participar do Paulo das Quatro do Rio Grande do Sul. E ele concordou, ele prefere que chame ele de Damião. É isso, doutor Alceu. Tem clássico domingo em Santa Catarina, doutor Pepe. Rojoy Biller, copa aí, hein, Joy Biller? O Piguerente vai jogar com a Chapecoense, hein, Piguerente? E às 8:30 da noite de domingo, começar o Metropolitano com Criciúma. É fantástico. E no Gaúchão tem o Pelotas com o Grêmio. Ah, Pelotas com o Grêmio. E Pelotas, jogo... às 4 da tarde. É o jogo do 12, né, doutor? Do 12. Do 12 pro Rio Grande do Sul. Porque o 12 de Santa Catarina passa o Joy Biller Bahia. Ah, sim, sim. É, perfeito. Vai RBS, né? O 12. Sim, sim. Doutor Pedro! Pois não, doutor Alceu! Era isso! Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado! Ah, doutor Pedro, o Adriano assinou com o Corinthians! Olha aí! Ah, é? O Adriano é o novo centroavante do Corinthians! Coisa agora boa, vai. Agora vai! Vai ganhar R$500 mil por mês! Tem uma cláusula que pode acabar com o contrato se ele fizer farra. É. Se ele tiver algum problema, confusão extra-campo. Extra-campo, pode o contrato ser quebrado sem multa rescisória. Tá justo, né? Então, um contrato fadado ao fracasso. É verdade. E tu, Davi, o que acha disso? Eu acho que o Corinthians está certo. Em quê? Em contratar o outro. Ah, é? Eu vou botar essa cláusula. Não, aí mais certo ainda, né? Não, porque é um cara que faz a diferença, né? Faz. Ele fez no Flamengo campeão brasileiro. Ele deu um título pro Flamengo. E faz uma tentativa. É um contrato de risco. Se der certo, ótimo. Se der errado, manda embora. O Corinthians contratou o Ronaldo e ganhou uma Copa do Brasil. É isso aí. Deu certo. O Flamengo contratou o Adriano e ganhou o Campeonato Brasileiro. Deu certo. É isso aí. O Ronaldinho agora que... O Grêmio contratou o Júnior Viçosa. É verdade, né? O Tio Clementino. Primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Demais, né? Deu certo. Deu certo. Tá bem. Quem vai aí? O negócio dá certo. Vai tudo, Davi. Sabe, eu tava agora, tu sabe que o pessoal vinha descendo a Borges ali, agora nessa chuva. O pessoal? O pessoal. Os caras vinham descendo a Borges, do outro lado vinha vindo um mudinho. Os caras? O mudo. O mudinho. O mudo com uma capa de chuva, Cris. E o pessoal conhecia o mudo. Usa a capa. Três caras. Sem capa de chuva. E o mudo com a capa de chuva. Os caras, para aquele mudo, vou tirar a capa de chuva daquele mudo. Ah, pobre do mudo. Os dois seguraram o mudo, um tirou a capa de chuva do mudo. Qual é a música que eles saíram cantando? Ah, para aí, vamos pensar. Qual a música que eles saíram cantando? Eles saíram cantando? Eles saíram cantando. A capa do mudo é nossa. Muito bom. Fernando Damião. Vai daí, Porazinho. Olha aqui, ó, o nosso querido amigo Everton Andrés. Everton Andrés, assunto, frentista. Buenas, galera do Pretinho. Aqui vão algumas dicas do que nunca se deve falar a um frentista. Olha aí. Você vai deixar ele puto se pedir pra encher o tanque com 10 pilas. Ou então... uma moto, se for uma moto, dá, né? É, vai encher o tanque, né? Acho que dá. Ou então pediu pro frentista novato dar uma olhada no radiador do Fusca. Vou dar uma olhadinha no radiador aí do Fusca aí. Pedi pra ver sua frente, olha minha frente aí, velho. Dá vontade de mandar. Olha a minha traseira ali, por favor. E quando um frentista atender bem você, não ofereça uma gorjeta dizendo: ah, essa aqui é pra tu tomar tua cervejinha depois. Nem todo frentista é bêbado. Boa. Ofereça então pra pagar uma coca, um café. Frentista, bora coca. Quero aproveitar a oportunidade pra mandar um pode ficar tranquilo, uma coca direitinho. Pra essa classe tão esquecida por nós e que nos atende muito bem nos postos de um ano. É verdade. Um abre teu olho, magnata, pra galera da empresa aqui, ó. Diz o Everton Reis. Boa. Everton Andrés. Pô, mandar grande abraço pra galera da Bala Sox, indústria de calçados ali do Vale dos Sinos, que é mais uma parceira do Atlântida Festival. Ó, que beleza, hein? O maior festival indoor que vai acontecer dia 30 de abril. A Bala Sox é a nossa parceira. Quando as atrações? Atrações quando? Quando? Cara, quando as atrações? Em breve as atrações. Em breve, eu sabia que tu ia responder. Em breve as atrações. Eu sabia que tu ia falar. Vai ter estacionamento? Festival. Vai ter estacionamento. Boné, estacionamento boné, da boné, Fiergs, boné, né, cara? Pode ir de boné? Pode ir de boné. Banheiro químico, banheiro químico. Banheiro químico. Não, banheiro químico não. Não? Tem os banheiros da Fiergs, cara. Tu vai ser que horas? Vai ser que horas? Vai começar às 6 da tarde. Tu vai aí, Feta? Vou poder ir. Tu vai aí, Feta? Eu vou. Que roupa tu vai? Eu vou de camiseta branca. Camiseta branca. E sunga branca. Vamos de camiseta branca? Vamos todo mundo de camiseta branca? Todo mundo de camiseta branca. Todas as informações sobre o Atlântida Festival, que vai rolar no dia 30 de abril em Porto Alegre, na Fiergs, a grande festa da Atlântida, tirando, obviamente, o planeta. Você vai ter aqui no Pretinho Básico, na programação da Atlântida e também no Twitter oficial do Atlântida Festival. Podemos adiantar, né? Hã? Podemos adiantar aquela atração, né, Magnata? Qual atração, Paulo? Eu, DJ, featuring MC Guri. Estamos fazendo um show bem bacana aí, estamos me juntando com o Guri, é o Reggae Hop. Reggae Hop, não sabemos muito bem. Vai ser muito legal, né, Paulo? Não vai rolar. Eu vou gravar a chamada para vocês, né? Número 1, Radio Station. Atlântida apresenta Atlântida Festival com Tribo de Tchá, Fauzi. Rádio Leblon. Fauzi, desculpa. É a Rádio Leblon do Reg FM. Vamos ver aí, quem é que vai com a gente? Não divulgou o Twitter. Minha mulher me perguntou. Pô, depois eu divulgo. Não, quer divulgar? Não. Minha mulher me perguntou com quantos... Não, peraí, vamos de novo. Minha mulher me perguntou com quantas mulheres você já dormiu. Eu orgulhosamente respondi... Só contigo, meu amor. Com as outras eu fiquei acordado. Deixa eu divulgar o Twitter do Atlântida Festival. ATL Festival 2011. ATL Festival 2011. Boa, certo? Cara, aviso importante antes de acabar o programa. Foi comprovado numa pesquisa científica que se você beber mais de 1 litro de água por dia, durante um ano, no final de um ano, você vai ter ingerido mais de 1 quilo de coliformes fecais. Para? Que estão diluídos na água. 1 quilo de bosta. Pega um cocôzão assim, de 1 quilo. Já bebendo cerveja, você não corre esse risco, uma vez que os coliformes fecais não sobrevivem ao processo de produção de cerveja. Tá aí. Por isso eu peço a vocês todos que estão ouvindo, comuniquem a todos que beber água faz mal, gente. É isso, cara. Essa porra faz mal, vai matar vocês. Deve fazer. Principalmente para aquele seu colega de trabalho que tem uma garrafinha de água em cima da mesa e fica se achando o saudável. Se não quiser acreditar, dane-se, continue bebendo merda. Bebedor de cerveja fiz a minha parte. Tu acha que cerveja é feita com o quê, cara? Com cerveja é pão líquido. Mas o processo depurativo da cerveja acaba eliminando. Por exemplo, o sub-zero ali, 2 graus negativos. É? Matou o cocô. É um cara que vai viver quantos dias só de cerveja? 60, né? Não, menos. Mas é 30 dias. 45. Só de cerveja? 45. Fechamos. E é baseado numas dietas que uns monges alemães faziam antigamente. Não, o cara só bebe cerveja. Só bebe cerveja, tá, porque a cerveja é um pão líquido. Sabe os monges alemães, os trapistas, né? É um cara, é um alemão que vai basear essa experiência que os monges faziam lá. Porque é pão, cara. Porque é. Legal, é, pão, é cevada, é trigo, água, é trigo de ótima qualidade. É linhaça. Que vai dar de gente fazendo isso aqui. Vamos ver, Cid Moreira, chegou a tua hora, Cid Moreira, aqui no programa. Ah, agora você resolveu me chamar. Sentiu uma coisa apertar, não foi? Caiu de cara. Sentiu. Eu percebi que você sentiu. Não senti tu me apertar, não, Cid. Ah, você está todo cagado com a audiência do programa. Cid! Você está apertando, isso sim. Cid! Quanto tempo eu tenho hoje? Peraí, vamos fazer aqui, deixa eu ver quanto tempo já devia ter começado, cara. Calha a boca, imbecil. Ah, ficam mandando, olha, você é. Daqui. Como é que vai a Jussaura? Um minuto e 40, Cid. É Jussaura. É Jussaura. Jussaura. Uma dinossaura como ele. É bem velhinha. Jussaura. Bem velhinha que nem ele. Jussaura é maravilhosa. Imagina a Jussaura tirando a dentadura, botando o copo. Eu pelo menos não machuca, não arranha. Cid! Pois não, o que você quer, amigo? Um minuto e 30, Cid. Ah, é tempo suficiente. Eu tenho muito tempo. É tempo, um minuto e meio. É tempo. Nossa, vai, uma vida. Meu. Você está namorando homens ainda, Davi? Não, parei. Meu bem, eu parei. Ah, era só uma dúvida. Vou fazer o salmo. Isso, faz o boa salmo. Ideia. Boa hoje ideia. É sexta. É, quanto é que tá gastando agora no final de semana, Cid? Ah, eu gasto R$12 só a cada... Só que é fim de semana, né? Final de semana eu abro a mão. Pego coisas de altíssimo nível. Meio minuto, nível. Cid. Não se meta, eu estou conversando. Ah, pois não, Cid, desculpa. É um babaca que isso. Que isso? Vamos para o salmo. Salmo, então. Isso. Vai, Cid. Aonde? No salmo. Cala a boca, eu faço por minha conta. Eu sei o que eu estou fazendo. Legal, e o salmo. Gente, claro, sim, legal é conversar, né, Cid? Ah, eu gosto, ainda vai mais. Vai acabar teu tempo, cara. E aí? Conversar com os jovens. Achou, né? Conversar com os jovens, né? Tu gosta. Os jovens que vão à merda. Eu vou falar aqui os salmos. Não vai lá, lamento, infelizmente, chegamos ao final. Só o que me faltava, de mais um porra. Pretinho básico, mas... calma, Cidão. Mais uma semana aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom fim de semana com sua família, seus amigos. Cuide-se. Amanhã tem replay do Pretinho, 1h às 18. Voltamos ao vivo na segunda. Tchau.